Você sintoniza a Super Rádio 950 de Marília. Com o seu transmissor digital, a Rádio do Povo fala mais alto. ZYK 510 AM, 950 kHz. Rádio Clube de Vera Cruz Limitada. Uma rádio a serviço do povo. Vamos ouvir aí uma música de 1968, foi um grande sucesso. Eu disse adeus. Eu disse adeus aos amigos, chorei ao me despedir. A mágoa que está comigo, meu Deus, é castigo, eu não mereci. Eu vou deixar minha terra e alguém que amo demais. Mas este alguém já perdi, vou sumir daqui e não volto jamais. Sinto em deixar meus amigos, meu coração vai magoado. Irei embora porque pra não ver outro a teu lado. Eu vou deixar minha terra e alguém que amo demais. Mas este alguém já perdi, vou sumir daqui e não volto jamais. Sinto em deixar meus amigos, meu coração vai magoado. Irei embora porque pra não ver outro a teu lado. Atenção para o top de 5 segundos. A Rádio do Povo é essa mesmo. Nova 950. Amados e amadas de todo o Brasil, quem aqui vos cumprimenta sou eu, Padre Pedro Henrique. E nós estamos aqui juntinhos formando essa grande corrente de fé nessa terça-feira abençoada, e eu quero hoje rezar com você. Por isso, chega junto, a hora do Padre chegou. Antes de mais nada, deixa eu dar aqui o meu abraço carinhoso, amigo, fraterno, a você que todos os dias, a você que todas as manhãs está aqui rezando com a gente, pedindo o seu clamor, fazendo a sua prece, a você que une as suas mãos a nossas nessa oração. Palavra de vida. Uma palavra de encontro com seu coração. Padre Pedro Henrique. Super Rádio 950. A voz do povo. Revise Automecânica informa a hora certa. Hora certa, 6 horas e 15 minutos. Revise Automecânica, serviços automotivos, trabalhando com carros nacionais importados. Telefones 14 3113 8004 e WhatsApp 14 99820 4341. Revise Automecânica, na Rua Mariápolis 757, no Jardim Palmital, próximo ao Cavacame Norte. Bom Gosto, Cantinho do IP Lanchonete. Realiza entrega no centro pelos telefones 996480608 ou 997413616. Rua Paraná 90, de Bento, de segunda a segunda, do amigo Chumbinho e família. Sábado às 9 da manhã e domingo ao meio-dia e meia, você não pode perder. Show do Adão. Oferecimento. Se você bater, amassar ou riscar o seu carro, não se preocupe. A recuperadora de veículos JA tem o serviço com garantia e facilidade no pagamento. Na Avenida Expressa Sampaio Vidal, 2095A. Telefone 14 99785-3965. Se você bater, amassar ou riscar o seu carro, você já sabe, recuperadora de veículos, já dá. Ipanema Materiais para Construção, do básico ao acabamento, na rua Idalina Pimentel de Carvalho, números 93 e 53, no bairro Anis Badra, próximo ao Sasazaki. Telefones 3113-8759, 3113-8759 ou 99630-5340. Do básico ao acabamento, Ipanema Materiais para Construção. ZYK 510 AM, 950 kHz. Rádio Clube de Veracruz Limitada. Marília, São Paulo, Brasil. Super Rádio 950. Uma rádio a serviço do povo.